Vamos então dar início ao segundo dia do Seminário Nacional Ecoescolas e hoje, como todos sabem, temos connosco uma presença especial que vai dar início também a este segundo dia e vai abrir este segundo dia, que é o Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que nos vem falar sobre a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental, que é, como sabem, é um projeto ainda em progresso e que é importante a participação de todos e, portanto, quem melhor do que o próprio Sr. Ministro para nos falar aqui à plateia Ecoescolas desta estratégia. Portanto, é com muito prazer que pedi então ao Sr. Ministro do Ambiente para iniciar a sessão. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite que me foi feito, Sr. Presidente da Câmara de Ilha, foi em primeiro lugar, também à BAE, à Associação de Bandeira Azul, muitos parabéns por esta iniciativa e, sobretudo, muito parabéns por toda esta iniciativa que são as Ecoescolas, que mobilizam cada vez mais alunos, cada vez mais professores em prol da educação ambiental. De facto, mais de 20 anos depois, o conhecimento que tenho, tudo começou na Escola Básica Integrada do Carregado. Este programa evoluiu da forma como evoluiu e continua a cada ano a ter um papel tão importante naquela que é a educação das nossas meninas, dos nossos meninos, dos nossos jovens para a causa ambiental. A questão da educação ambiental era uma questão que acho que posso dizer assim, sem ofender ninguém, que dentro da estrutura do próprio Ministério do Ambiente estava adormecida. O anterior governo juntou um conjunto de diversos organismos dentro da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e quando assim acontece, a quem chega como ministro, há algumas involuntárias cortinas de fumo entre aquilo que são as nossas próprias decisões e a vontade que temos de fazer coisas e a capacidade que as estruturas do Ministério têm de mobilizar, de interpretar vontades, sejam dos decisores, sejam aquelas que são mais importantes, são as vontades das pessoas. E por isso, durante algum tempo, a educação ambiental não fez parte dos discursos políticos deste Ministério. Eu direi que este tempo durou quase um ano. Um ano em que, evidentemente, ninguém esteve parado, as coisas não se deixaram de fazer e onde também temos absoluta consciência de que a educação ambiental há muitos anos que saiu das fronteiras institucionais do Ministério do Ambiente. Ela faz-se de escolas, ela faz-se através de um conjunto de ONGs, particularmente ONGs do ambiente, ela faz-se em muitos equipamentos que existem espalhados pelo país, alguns até sem terem um objetivo evidente de educação ambiental, estou a lidar, por exemplo, de Serralves, e onde, de facto, a educação ambiental está presente. Mas, precisamente porque existia uma tão grande motivação por parte daquilo a que comumente chama a sociedade civil, vontades essas que não eram das quais se a expressão não é muito feliz, não resultava uma resultante. Isto é, era mais um somatório de intenções que às vezes sobrepunham, que nem sempre concorriam no mesmo sentido, e o Ministério do Ambiente sentiu mesmo a necessidade de desenhar essa resultante, com a certeza de que não pode, não deve, não quer desenhá-la sozinha. E por isso, este caminho para uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, ou 2020, que é sobretudo dela que eu vos gostaria de falar hoje um bocadinho e de a integrar naquelas que são os vértices principais da política ambiental prosseguida por este Ministério e, consequentemente, prosseguida por este Governo. E para o caminho se fazer caminhando, é indispensável saber onde é que nós queremos chegar. Foi mesmo este caminho que estamos agora a fazer convosco que quisemos desenhar, mas de forma cada vez mais fechada cada vez mais orientada para objetivos concretos e objetivos claros do ponto de vista da educação ambiental. As causas ambientais são aquelas que ninguém consegue resolver sozinho. Algumas delas são evidentes. Falamos, por exemplo, das alterações climáticas. País nenhum, por maior do que seja, consegue sempre dar um contributo importante, mas não consegue, de forma alguma, resolver as questões que afetam o planeta. Por isso, é mesmo importante este trabalhar em conjunto, e trabalhar em conjunto auscultando sempre as vontades dos cidadãos e as vontades dos povos. Eu sou dos que não tenho grandes dúvidas quando digo o seguinte: as pessoas não fazem o que os governos querem. Os governos é que fazem aquilo que as pessoas querem, naturalmente e desejavelmente, sem muito visto. Eu tive a felicidade de me estrear como Ministro do Ambiente dias antes, muito poucos dias antes, de se ter discutido e de se ter aprovado o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo-chave para o planeta. É um acordo que nasce como deve ser, isto é, um exercício multilateral em que cada país assumiu um compromisso e assumiu também o compromisso de o melhorar ao longo do tempo em prol da redução do aumento da temperatura no nosso planeta. E quando o Acordo de Paris foi aprovado, em 12 de dezembro de 2015, os mais otimistas diriam que em 3 anos, se não correr assim tão bem 4 anos, o acordo estará em pleno e em funcionamento. Pois os mais otimistas enganaram-se redondamente. Em menos de 1 ano, o acordo estava em vigor. E, repito a frase que disse há bocado, se há aqui alguma condução política por um conjunto de governos de um número alargado de países, parece-me claro que o que existe é, sim, uma grande vontade cidadã de que Paris entrasse em funcionamento e Paris comprometesse, ou nos comprometesse a todos, com o objetivo de reduzir os gases que provocam efeitos de estufa e com o realismo de que já não é só um problema de futuro, é um problema de presente, é até um problema já com alguma história de passado, que obriga a que nos tenhamos que adaptar àquelas que já são hoje as consequências das alterações climáticas. Quem vive em Ilhavo, quem vive tão perto do mar, sabe bem o que é, sempre soube o que são as partidas que o mar nos prega, mas sabe hoje, melhor do que nunca, aquilo que é a necessidade de um território litoral se ter de adaptar ao avanço do mar, com a certeza de que esta é uma tarefa que nunca acaba, nunca acabará, e que não se resolve com obras brutas que apenas criam a ilusão de que resolvemos o problema, mas essas obras brutas não só criam uma ilusão no sítio onde o problema parece estar resolvido, como inapelavelmente agravam o problema no outro sítio qualquer. E por isso esta é uma tarefa contínua, uma tarefa continuada de adaptação. E como dizia também já no início, o Ministério do Ambiente desenhou então um triângulo de opções políticas de macro escala, que são descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular, valorizar o território. São estes os 3 vértices que compõem a estratégia do próprio Ministério do Ambiente. Descarbonizar a sociedade, de facto, aqui a pedra de toque é Paris e o compromisso assumido, aliás, pelo seu primeiro-ministro António Costa, assumido na última Conferência do Clima, no final do ano passado, em Marrakech, de que chegaremos a 2050 como um Estado neutro de emissões carbónicas. E para tal, estamos agora a desenhar um projeto de grande fogo, um roteiro de baixo carbono para o país. Já houve um no passado, menos ambicioso, que estamos em condições de poder desenhar agora com mais ambição e que, ao longo do próximo ano e meio, 2 anos, vai fazer e vai motivar a participação de um grande número de académicos, de um grande número de cidadãos, de um grande número de empresas, porque é preciso desenhar um conjunto de cenários e, como é evidente, Nós, aquilo que queremos é ter uma sociedade muito mais sustentável do ponto de vista ambiental, mas garantindo que essa mesma sociedade cria emprego, cria riqueza e dá ainda mais bem-estar às pessoas. O segundo vértice deste triângulo é a vontade clara de tornar a economia circular. Nós só temos um fornecedor, chama-se biosfera. Este bocadinho de terra debaixo de nós e este bocadinho de ar acima de nós. Só temos mesmo esse fornecedor e se é comum, e se os jornais todos os dias nos falam da dívida que o país tem, da dívida das famílias, e já agora da dívida que muitos outros países têm, e outras famílias têm, que não são portuguesas, nós estamos sempre a esquecer de que também vivemos a crédito de recursos. E esse crédito de recursos, isto é, este gastarmos mais recursos do que aqueles que temos numa perspectiva, eu já nem diria parcimoniosa, diria equilibrada, de usufruir o único, os bens que o único fornecedor que temos nos pode dar, a terra. Essa perspectiva é, de facto, não vem registada nas contas públicas, um dia virá, não tenho dúvidas nenhumas que um dia virá. Não vem registada nas contas públicas, mas tem mesmo que nos fazer pensar. E por isso nós não podemos ter este modelo de economia linear, em que extraímos matérias-primas, as transformamos num produto, usamos esse mesmo produto e quando chega ao fim, o deitamos fora. Não é possível nós continuarmos com um modelo deste tipo. E se eu acho que, apesar da palavra, o verbo descarbonizar, seja assim um verbo esquisito, eu quero acreditar que o compromisso, o grau de compromisso dos cidadãos, nomeadamente em Portugal, já é bastante grande com a descarbonização da sociedade. Acho que todos sabemos do que estamos a falar relativamente aos nossos comportamentos, não quer dizer que não facilitemos às vezes um bocadinho, e eu porque não confesso, é evidente. Mas, quando falo da economia circular, sou menos otimista em relação a esta perspectiva já tão assumida pelo comum das pessoas de que temos mesmo que abandonar o modelo de economia linear e passar então para o modelo de economia circular. E digo-vos porque é que estou menos otimista, porque mesmo durante os anos da crise o modelo não se alterou. Sim, consumimos menos, gastamos menos, produzimos menos resíduos, mas foi mais em função do dinheiro que não tínhamos do que propriamente de um outro olhar sobre os bens materiais de que dispomos, do dia a dia, para sermos felizes e para termos uma vida igual àquela que desejamos e projetamos para nós próprios. Ou seja, aqui eu acho que Portugal e os portugueses, concreto, estamos um bocadinho mais atrás. E se eu sinto que, no que diz respeito ao roteiro de baixo carbono, podemos fazer um trabalho completo e pensá-lo completo para os tempos mais próximos, em relação à economia circular, acho que devemos ir às fatias, devemos ir por partes. Devemos escolher setores que garantam que, desde a concepção do produto, aquilo que se chama ecodesign, até à extensão de vida dos produtos, sejam eles camisolas, computadores ou o que seja. Até à possibilidade de, uma vez por todas, deixarmos dizer em nossa casa epá, é melhor comprar outro e fica mais barato do que mandar arranjar. Um absurdo completo esta afirmação. E desde, repito, no ecodesign, quando concebemos os produtos, os podemos projetar de maneira a que, quando eles chegam ao seu ciclo de final de vida, não são lixo, não são resíduo, mas sim são matéria-prima para voltar a incorporar um processo de produção. Eu não posso pedir, neste caso concreto, passa publicidade à HP, à Hewlett-Packard, que me faça computadores durante 30 anos. Não vale a pena. É pedido que não se faz. Mas eu posso pedir à Hewlett-Packard que o faça em materiais que, quando chegam ao final da sua vida, podem ser todos aproveitados para fazer, por exemplo, outros computadores. A sobremodernidade do nosso tempo faz-nos criar algumas siglas que são perceptíveis por todos, como a economia 4.0, ou seja, a economia do tempo do digital. Pois não há imaginação nenhuma que nos possa alguma vez fazer escrever e eu falar na Terra 2.0. Não existe. É mesmo esta e só esta, os recursos são estes e só estes, nunca haverá uma Terra 2.0 e por isso temos mesmo, denodadamente, de tornar a nossa economia circular. Terceiro vértice, a valorização do território. A valorização das suas diferenças, a adaptação do território às alterações climáticas, no litoral, nas zonas inundáveis, nos solos que se vão empobrecendo por excesso de atividade ou pela total ausência dela, mas, de facto, valorizar o território. Desenharmos um território para um cenário onde, afinal, vamos ser menos. E porque o PNPOT, o Programa Nacional de Ordenamento do Território, estava perspectivado com a ideia de que íamos ser mais e não vamos. Não há... Eu sei que tendência não é destino, mas quando todas as tendências de projeção demográfica dizem que em 2030 nós vamos ser muito menos do que hoje somos, não podemos deixar de olhar o território de outra forma por essa matéria. Aliás, se nós tivéssemos hoje a esperança média de vida do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, do final da década de 40 e início da década de 50, já só seríamos 8 milhões e meio. Não sei que agora vivemos muito mais tempo, duramos muito mais anos, e por isso temos mantido estável, ou até num ligeiríssimo crescimento, as escalas de 10 anos, são as escalas dos censos, a população no nosso país. Mas vamos ser menos, e se vamos ser menos, temos mesmo que ter um outro olhar do território por essa razão. E também porque, quando foi desenhado estas políticas nacionais de ordenamento do território, que aliás muito estimo, um documento muitíssimo bem feito e muito bem pensado, até na humildade intelectual que tem por trás e nas dúvidas que tinha e que hoje se mantém atuais, nessa altura a expressão alterações climáticas era uma palavrinha, e o mínimo que eu posso dizer hoje é que é um palavrão. É de facto uma palavra da grande dimensão e que naturalmente nos obriga também a olhar o território de forma bastante diferente. Mas se existem estes três vértices da política, um triângulo não se faz só com vértices, também se faz com arestas, e uma delas, fundamental e transversal, é, sem dúvida, a educação ambiental. Ou seja, nós, para podermos ter sucesso, e sucesso de longo prazo, de acordo com estes três vértices, que me parecem razoavelmente pacíficos na sua assunção e que traduzem uma visão 2.0 do ambiente no sentido de pós-infraestrutural, a questão da educação ambiental é chave. E a questão da educação ambiental voltava muito para além do público escolar. Sim, o público escolar é determinante. É o cimento de que a cada ano introduzidos os conteúdos naquelas que são os currículos escolares de diversas disciplinas, não sei especificar, mas não tenho a mais pequena dúvida de que esse é o grande cimento da educação ambiental, mas parece-me evidente que um projeto consequente de educação ambiental tem que ir para além do público escolar. E já agora tem que ir para além do público escolar, porque durante muito tempo, quando se falava no conceito básico, recordar-se-ia do desenvolvimento sustentável, era, se bem se recordam, termos bem-estar, naturalmente, hoje, sem prejudicar as regiões vizinhas, isto é, indo lá extrair o que era delas e não nosso, e sem prejudicar também o bem-estar das gerações futuras. E o tempo que vivemos hoje é um tempo que, obviamente, nos obriga a pensar nas regiões vizinhas, obviamente nos obriga a pensar nas gerações futuras, mas já não é só do futuro que estamos a falar, é do presente. E aqui, desculpem lá, sendo nós todos um bocadinho egoístas, no sentido em que pensamos sempre em nós antes de pensar em quem vem a seguir, pode dar uma ajuda ao ambiente. As alterações climáticas, a necessidade de reduzirmos dramaticamente os recursos, matérias-primas que utilizamos, a forma de olharmos com muito mais respeito para o nosso território, que durante anos parecia ser assim uma pátria de fenómenos, onde as coisas aconteciam, mas que decididamente não é. É até o ator mais importante daquilo que acontece no próprio território, é o território, ou deve ser sempre o território e as suas condições físicas de base. Isso faz com que este já seja um problema dos dias de hoje e, por isso, repito, não é só com o público escolar que podemos e devemos desenhar uma estratégia de educação ambiental. É para um público escolar? Sim. É para um público empresarial? Os empresários e o conjunto dos trabalhadores? É para todos aqueles que já têm algum compromisso, já estão de alguma forma convertidos e que pertencem às ONGs e particularmente às ONGs do ambiente, têm aqui um papel determinante na educação ambiental. São também, como já o disse, todos os equipamentos onde passa um grande número de pessoas de muitas diversas condições sociais e muitas gerações. Os museus, para simplificar a linguagem, são sem dúvida algum desses mais importantes equipamentos. O Parque Biológico de Gaia, está aqui o Nuno Oliveira, nunca poderia deixar de falar do Parque Biológico de Gaia. E são também os territórios protegidos e as áreas protegidas, onde um estilo diferente de visitantes, cada vez mais famílias ou cada vez mais jovens amigos à procura da aventura, se encontram e onde podem indesmentivelmente veicular um conjunto de informações que se transformem em mais do que isso e que ajudem à consciencialização ambiental de cada um de nós. E é este o caminho para a estratégia de educação ambiental. Temos um esqueleto, que certamente o Francisco já apresentou, irá apresentar, um esqueleto de vontades, lá está, para o caminho de fazer caminhando, temos que saber para onde queremos ir, onde, que está no site Participa, onde todos podem consultar e dar opiniões, e temos este roadshow que estamos a fazer, no qual eu encaixei, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui, onde encaixei esta participação nesta cerimónia anual das ecoescolas. Começamos no dia 11, no Porto, em Serralves, exatamente para o público municipal e para o público destes ditos equipamentos. Estiveram presentes uma Câmara Municipal, teve Serralves, que aliás era a dona da casa, esteve o Oceanário, todos estes equipamentos que promovem a educação ambiental. No dia, já estivemos também em Coimbra, no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, exatamente a recolher opiniões e a fomentar a discussão junto de um público empresarial, neste caso mais industrial, e da ciência associada à indústria. Dia 1 de Fevereiro estaremos em Castro Marim para exatamente discutir com quem tem as responsabilidades na área dos parques naturais e das áreas protegidas. No dia 8 de Fevereiro, no Alentejo, com a Liga de Proteção da Natureza, para discutir exatamente esta matéria com as ONGs do ambiente. E uma semana depois, na 5ª Região, ficou para o fim, Lisboa e Valdetejo, para discutirmos então com o público escolar e com quem promove a educação ambiental das escolas. E este roadshow foi mesmo pensado para cada um de vós, atores desta matéria que desenvolvem diariamente um trabalho de grande mérito, com os professores, os trabalhadores das autarquias, as empresas, com certeza também os pais e os encarregados de educação, embora esta seja uma matéria em que às vezes se inverte a direção da educação e são mais os filhos a educar os pais do que os pais a educar os filhos. E é dentro deste contexto que tenho um particular agrado em estar aqui hoje e em que juntamos, de facto, várias destes públicos de que falei neste roadshow mais setorial e regional, mas onde todos estão presentes. As escolas, as ONGs, já vai, nunca deixarei de destacar, os equipamentos de educação ambiental. Evidentemente que um exercício deste tipo não pode viver sem recursos financeiros. O Fundo Ambiental entrou em funcionamento no passado 1 de janeiro. É um fundo que, de facto, dá muito músculo à capacidade de ação do Ministério do Ambiente. Apanhamos as finanças distraídas e, portanto, somos mesmo nós quem manda naquele dinheiro. E, por isso, para já e já para este ano, há 1 milhão de euros que está dedicado a poder apoiar projetos no domínio da educação ambiental. Mas, de facto, para os diversos debates que se vão seguir, e que seja a seguir, com ilustríssimos participantes, há de facto um conjunto de perguntas que eu muito gostaria que pudessem, passe a imodéstia, de refletir sobre elas. Que ações é que gostavam mesmo de ver concretizadas nesta Estratégia Nacional de Educação Ambiental? Pensada até 2020, o que é que sentem que é verdadeiramente importante fazer e, se me permitem, dando o salto para fora da escola e dando o salto para fora do público clássico? Nesse aspecto, o Francisco Ferreira e o Nuno Oliveira são pessoas que têm mesmo esta experiência de trabalhar com públicos que não são um público escolar tradicional, chamemos-lhe assim. Em segundo lugar, o que é que são os recursos vitais para otimizar o funcionamento desta rede tão atomizada e com tantos polos que envolve autarquias, que envolve ONGs do ambiente e onde as escolas têm um papel seminal e determinante? Em terceiro lugar, o que é que esperam do Poder Central? Isto é, de que forma é que caberá? Eu distingo muito bem o Governo do Estado, mesmo muito bem. O que é que caberá ao Governo? Ou o que é que caberá ao Estado, às suas instituições, no sentido de ter um papel mais ativo, ser ele próprio promotor de, antes pelo contrário, ter um papel de coordenação, identificarem-se algumas áreas onde de forma clara tem mesmo então o Estado que intervir porque não há quem o não faça ou porque para ter efeitos positivos os investimentos e os montantes desenvolvidos são demasiado grandes para uma ONG, para uma instituição mais pequena ou não. Simplesmente ter aqui um papel de fiel à distância e deixar que corra aquilo que tem que correr, porque a última coisa que nós queremos é fazer parte de uma overdose onde não fazemos falta, de todo em todo. E por isso, com toda a abertura e toda a honestidade intelectual, é este mesmo o nosso ponto de partida. Definimos um conjunto de público-alvo, definimos um conjunto de vontades e de metas a que queremos chegar, integradas neste triângulo. Muitas vezes a questão da valorização do território surge como um parente pobre na educação ambiental, o que eu acho que é pena, e todos temos consciência que é pena, mas é muito mais fácil falar da água, do ar. O território é assim uma coisa mais difusa, no sentido da apropriação do conceito por parte de quem está do lado de lá. Mas definimos então estes temas, está aberto através do site Participa a discussão que pode ser feita. Este roadshow está a ser construído motivando 5 grandes encontros. Estamos a aproveitar todo o tempo e uma vez mais agradeço muito à Associação Bandeira Azul para poder, não digo fazer proselitismo, mas motivar a discussão em fóruns como este. Daqui resultará um segundo documento que voltará à consulta pública, com um momento mais formal de consulta pública entre abril e maio, mas queremos mesmo chegar ao fim de junho, o Dia Mundial do Ambiente, no início de julho, com uma estratégia construída, assumida, em que cada um saiba o que tem para fazer e quais são os meios que tem para poder fazer. Era isto que eu vos queria dizer. Desejo-vos um ótimo dia de trabalho, como já sei que ontem o tiveram também. Tenho, o Sr. Presidente da Câmara sabe ainda a minha relação afetiva com o Ilhavo, particularmente com as praias de Ilhavo, onde, de facto, enquanto jovem, muitas vezes estive, e por isso espero que aproveitem também, com frio, mas com tanto sol, para poder passar, os que vêm de fora, poder passar uns ótimos dias nesta terra. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom trabalho.